Artigo original. Modelos de gestão e estrutura da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Autora, Ivanide Lourdes Marchesi, doutora em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2012, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos em 2001, pós-graduada em Gestão Educacional pela Universidade Estadual de Campinas em 2007, pós-graduada em Leitura e Produção de Textos na Interdisciplinariedade pela Universidade de Franca em 1997, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Letras de Franca em 1970. Foi dirigente de ensino da cidade de Franca, Estado de São Paulo até 2015. Membro da Academia Brasileira de Escritores de São Paulo. Resumo. Este artigo relata parte de pesquisa sobre a estrutura da Secretaria Estadual de Educação e possíveis impactos positivos no processo de ensino e de aprendizagem. Elencou como objeto de estudo os decretos reestruturadores dos últimos 30 anos, a saber, Decreto 7.510 de 1976 e Decreto 57.141 de 2011, pluridisciplinarmente com foco maior em aportes da administração. Consiste em resultados parciais de pesquisa sobre o mesmo tema, ainda em andamento. Os dados foram obtidos de documentos oficiais disponibilizados online, tendo como pano de fundo os resultados obtidos pelo sistema quando auferidos pelo Instituto de Avaliação Externa do Rendimento de São Paulo, único avaliador de resultados cognitivos empregado. Resultados parciais de análise demonstram que os procedimentos estruturadores/reestruturadores denotam permanências de anacronismos em pensamentos e ações envolvendo a gestão educacional estadual, como patrimonialismo, clientelismo, confusão entre posturas técnicas e políticas, ausência de clareza quanto ao estilo de gestão apresentado nos últimos 30 anos pesquisados. Em categoria de mudança, nota-se preocupação de seguir uma linha de estruturação adocrática, tangenciando as dinâmicas contextuais, contudo, sem clareza. Os estudos realizados, ainda que incipientes, levam a crer, dadas as peculiaridades do sistema educacional, e as características gigantescas da Secretaria Estadual de Educação, que talvez seja o caso em se pensar gestão sob o paradigma da teoria do caos, ainda que esta se apresente em posição emergente e não consolidada, em outras palavras, entregar a gestão em todas as suas dimensões às microagências implementadoras da política pública educacional. As diretorias regionais de ensino. Palavras-chave: modelos de gestão, estruturas de gestão educacional, políticas públicas educacionais e ensino-aprendizagem.